Um brinde então pro sul do Brasil. Aqui o nosso sonho é um Rio Grande, tipo Taquari, Rio Jacuí. Embaixo da ponte dorme a fome sem teto, não sabe brigar quando chove, o skate vive, o basquete cresce. O mais louco manda rima, assim a rapa fortalece. Tremo sul, planalto médio, ando deprimido, tomo meu remédio. THC o breu pra me tirar do tédio. Caneta e papel, papo reto, coleto lixo, teu voto veto. Público seleto, só malandro esperto pra não dar em confusão. Barbaridade sem saída de testa no corrimão. Fechou a porta, vacilão, aqui é o sul. Bandidagem lá do azul, das ruas o rap é cru. JPLU, tô no Zimbabue e não em Malibu. Dos ares, dos mares, minha cabeça é meu CPU. Jogando truco, tomando rum com meus manos, fumaça full. Pra nenhum cururu botar defeito, esse é nosso jeito. Não podemos ser perfeitos, nem social. Foi mal o meu agito de rueiro marginal. Nem sei porque eu nem ligo, talvez porque é normal me chamarem de bandido, aí truta. Senta no meu pau. Faz a marcha que eu dirijo, esquadrilha sem destino. Foda-se você que enquanto alguém se fode, tu tá rindo. Cai fora dessa área, trouxa. Se não tua cara pálida vai acabar ficando roxa. Sistema não falha, e nós também. Salve o sul, terra dos guerreiros, amém. Mas quem foi que disse que nossa cultura ia morrer no extremo sul do país? Brasil insiste de uma forma me dizer que tudo é triste, mas o pensamento ainda é forte. É pra aquele que nele vive, comporte legal de inteligência. O governo se sente ofendido pelo o progresso da nossa renda, que só diminui a seda dos maloca. Às 4h20, deguste do bolo de hashi se toca. Na coca que cola no seu nariz, ao marmorido pode giz. Na capungada que ainda diz te faz feliz, de um modo corrosivo. Escondíssimo, de patina, vício. Busco saída alternativa, mas ainda tá difícil. Está caótico, neuroticamente falando. É óbvio que você não entende, mas seja diferente. Nossa cultura cresce da raiz, partida Jane, né? Quando a Mary prende no pulmão, mas se te faz mal, é erro de informação. Comunicação levada a todos que de alguma forma não se enquadrar. E o que importa é fazer de uma forma racional. Enquanto nosso protesto diz que não é vítima da opressão banal, então distingo a verdadeira face da polícia e do policial. Quem te defende e quem te espanca foi avisado, desamarrando nó da garganta. Lado vai e voa sem as asas. Vagabundo é concreto, rua, ladeira junto com os parça. De papo reto, um fino, fecha meu dialeto. Respiro rap, diretoria dos loucos, um brinde à nossa então. E ao sul do Brasil, aqui o nosso sonho é um Rio Grande. Um brinde então, pro sul do Brasil. O skate vive, o basquete cresce. O mais louco manda rima, assim a rapa fortalece. Um brinde então, pro sul do Brasil. Aqui o nosso sonho é um Rio Grande. Um brinde então, pro sul do Brasil. O skate vive, o basquete cresce. O mais louco manda rima, assim a rapa fortalece.